fazendo em Ribeirão Preto. Muita gente está morrendo, morrendo de fome, morrendo baleada por essa merda difícil que não te leva a nada. Aqui que predomina é a lei do cão, aonde mano mata mano e não vai para a prisão. Acerto de conta entre polícia e bandidos, ladrão, traficantes estão todos perdidos. A lei que manda é a lei da bala, abriu a boca, vacilou. Dentro de Ribeirão, essa é a visão então. Você pode acreditar na advertência, meu irmão. A zona sul está na mira da polícia. Se marcar a advertência de rua também está na lista. Estamos totalmente cercados pela morte. Os que conseguem sobreviver nesse inferno aqui tem sorte. Morte de criança, treta por besteira. Assalto em pleno dia, isso não é brincadeira. Sofro muito a pensar nos meus manos passando fome. Eu te falo, meu chegado, este fato me dá dó. Mano, meu roubando tênis, isso só pra cheirar pó. Essa é a realidade que predomina em Ribeirão. E eu peço autoridade, um pouco de piedade então. Ser que aguenta é morte certa, no silêncio corre risco. Corpos encontrados em depósitos de lixo. Isso faz parte da vida em Ribeirão. Os bandidos aqui na área estão matando em vão. A zona sul está na mira da polícia. Se marcar a advertência de rua também está na lista. Estamos totalmente cercados pela morte. Os que conseguem sobreviver nesse inferno aqui tem sorte. Bala de oitão, fuzil AR-15 na mão de pivete. Brinquedos inesquecíveis. E você, mano? Não pensa no futuro desses pobres coitados? Mas o que a gente pode fazer? A gente não pode fazer nada. É por muitos pensarem assim, que Ribeirão não vai pra frente. Vão aprender a mexer com o arme. Com certeza com a pepita você pode estar ciente. Sua sorte está perdida. Perdida, perdida, perdida. Isso não é brincadeira, é realidade. Na favela o sofrimento do pobre é uma merda. E os playboys? Deveriam sofrer. Passa fome por um dia para ver o sofrimento dentro da periferia. Sofreriam um pouquinho, viam a realidade. E eu peço autoridades, um pouco de piedade. A zona sul está na mira da polícia. Se marcar a advertência de rua também está na lista. Estamos totalmente cercados pela morte. Os que conseguem sobreviver nesse inferno aqui tem sorte. A zona sul está na mira da polícia. Se marcar a advertência de rua também está na lista. Estamos totalmente cercados pela morte. Os que conseguem sobreviver nesse inferno aqui tem sorte. Casa própria era um sonho enquanto não se realize com o barraco. Nos conformamos, nos conformamos. Nos dias de sol dá pra enganar, mas nos dias de chuva ergue uma mão pro céu e a outra no coração e pede ao Senhor que o barraco fique pé neste momento de pavor. Quando termina a chuva, vem um alívio então. E pedir piedade é a nossa solução, em forma de rap e tribando os preconceitos. E se Deus quiser, chegaremos aos nossos objetivos. De paz, amor e união, vamos todos lutar contra a discriminação. É, contra a discriminação. A zona sul está na mira da polícia. Se marcar a advertência de rua também está na lista. Estamos totalmente cercados pela morte. Os que conseguem sobreviver nesse inferno aqui tem sorte. A zona sul está na mira da polícia. Se marcar a advertência de rua também está na lista. Estamos totalmente cercados pela morte. Os que conseguem sobreviver.